Irmãos e irmãs, graça e paz. Nós estamos chegando a Ester, capítulo 5, um pouquinho à frente da metade do livro. Ester, capítulo 5. Aviso a vocês que a pastora já preparou Mateus 1. Ela está preparando com muito cuidado e nós vamos ouvir o Evangelho como um todo. Só que, como eu tenho que mandar o relatório para você, nós ainda estamos decidindo se agora acabamos, porque faltam quatro devocionais, ou se ela já entra agora. Então, Ester, capítulo 5, e vamos ouvir a direção que o Senhor tem para nós. Antes disso, eu digo à família Gama e a todos que conhecem, todos que estão orando, muito obrigado, porque a Suzy se recuperou mais e está para ir para o quarto. E do quarto, talvez daqui a alguns dias, ela já possa receber alta. Nesse caso, da alta, inicia-se outra etapa, tão dura quanto a primeira. Já tivemos o primeiro milagre, que foi a cura física. Agora temos uma outra fase, e nessa fase nós precisamos de cada um da família Gama, porque a Suzy teve um membro comprometido e agora vai precisar de amparo 24 horas por dia. Eu peço a você da família, se essa notícia puder chegar à família do André também, porque a presença, de uma maneira ou de outra, do André e da Suzeli, que deu o seu apartamento a eles, podem agora ajudar, que ela vai precisar de uma prótese e vai precisar da ajuda da filha, do genro, de familiares e de irmãos. Então, peço a vocês que se mobilizem em oração, aqueles todos que estão orando, e as duas famílias, que essa notícia chegue ao casal e com muito carinho. Solicitem o um máximo de comprometimento, mais ou menos não serve, mas o máximo total comprometimento para que a Suzy tenha uma vida digna daqui em diante. Deus deu esse tempo, operou esse milagre, eu tenho certeza que foi por um motivo soberano dele, para que ela possa não só viver, mas experimentar a graça de um coração rendido a ele. Por isso eu peço a todos oração e a família, as duas famílias, engajamento. Precisam se engajar e é agora, porque ela vai sair de alta daqui a alguns dias e o engajamento precisa ser feito agora, não dá para esperar. O mínimo que nós esperamos é engajamento total para que ela possa experimentar a vida digna. Bom, Ester, capítulo 5. Ester vai se dirigir à presença do rei. Vai ser feita uma forca para Mardoqueu, que queria a morte de todos os judeus. E nós vamos então atravessar a metade do livro. Antes disso, eu leio uma mensagem, mais uma vez enviada pelo querido discipulador e pastor Paulo Bueno de Camargo. Ele nos mandou uma mensagem inspirada em Oséias, capítulo 1, versículos 8 e 9. Quando o povo se afasta do nome do Filho, depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho. E disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de Não Meu Povo. Atenção, família. Não Meu Povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Já aproveito para dizer, não adianta dizer que é cristão. No caso da minha irmã, agora é necessário envolvimento, engajamento. Por favor, não digam que são da família de Deus, porque fizeram profissão de fé. É necessário que sejam, de fato, a imagem e semelhança de Deus. Porque senão vão receber o seguinte nome: Não Meu Povo. A mensagem anunciada a Israel é severa. Deus declara que o povo já não seria chamado Meu Povo. Essa ruptura simbólica revela que o título de filho não é um adorno espiritual. Não adianta se adornar por fora, é preciso ser filho mesmo. Mas não é um adorno, mas uma vocação. Israel havia sido escolhido para revelar o Deus vivo às nações, promessa feita para Abraão, mas ele perdeu sua missão ao afastar-se da aliança. Eu vou repetir, não é que ele está no estado intermediário. Não, o texto diz que o povo chamado dele perdeu a sua missão ao afastar-se da aliança. Que os familiares não se afastem dessa aliança agora e não percam a sua missão, particularmente o casal que mora nos Estados Unidos. Por favor, façam chegar essa mensagem, eu mando com carinho, com respeito, entendendo os desafios que tem. Todavia, é necessário se engajar, não dá para esperar, né? Em agradecimento à vida que foi gerada pela Suzy, ao cuidado, à infância. Meu pai ainda comprou uma cabra para que ela tomasse leite de cabra. Na primeira infância, nós ajudamos com material evangélico. Eu e minha mãe compramos material evangélico. Eu estive na formatura do prezinho naquela época e depois ela teve oportunidade de experimentar com toda a família o fato de ser povo de Deus. E a última lembrança que tenho é de um curso, Ricardo Casal Espolador, de 2 anos, onde o André, o Suzeli, experimentaram uma orientação do que significa ser povo de Deus. Então sejam povo de Deus, ou serão chamados de Não Meu Povo. Quando a missão é abandonada, o propósito também se desfaz. Ainda assim, Deus não abandona o seu projeto. Ele continua a agir na história, chamando, despertando e restaurando. Hoje somos lembrados de que ser filhos significa viver em obediência, assim como ser filho ou filha de alguém significa em honrar o pai e a mãe, significa viver em obediência a Deus e dá testemunho. A filiação, para quem não sabe, ser filho traz privilégios, mas também responsabilidade. E a pergunta que fica: minha vida tem refletido a vocação de quem pertence a Deus mesmo? Minha vida tem refletido a vocação de quem pertence a Deus? E a minha oração sincera, com todo carinho, mais uma vez, com toda gratidão ao casal, ao mesmo tempo, a gratidão imensa ao Elton, que doou a sua vida nesse tempo, ao Mauro, a Morgana, que doaram esse tempo. Eu estou a 800 quilômetros, mas tenho doado o que posso, que é a minha oração, junto com a esposa. Mesmo que sejamos falhos, nós não temos esse nome, não, meu povo. Nós temos o nome de são o meu povo, pertencem ao meu povo. Não porque não erramos, não porque não pecamos, mas pela graça de Deus revelada em Jesus. Façam chegar a todos os familiares, de um lado e de outro. A oração que fica nesse momento: Senhor, renova em mim o compromisso de viver como teu filho ou filha e de honrar teu nome, no caso aqui, teu filho, em relação a Deus, né? Ação para hoje. Escreva para alguém, contando como foi o início da sua caminhada de fé. O autor é A.C. Barro. Não havia outro texto mais adequado do que esse que o pastor Paulo nos mandou hoje. Homem de Deus é assim, né? Sem saber detalhes, Deus revela uma palavra e essa palavra é enviada. Muito bem. Vamos ler Esther capítulo 5. Esther se dirigindo à presença do rei e a forca para Mardoqueu. Diz assim o texto: passaram-se 3 dias. 3 dias. Aí vem o número da ressurreição. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou dos mortos. É na festa do Purim que se sinaliza, onde é sinalizado aquilo que o Messias iria fazer por todos nós. 3 dias. O tempo de virada completa da história. Passaram-se 3 dias. Esther vestiu seus trajes de rainha e foi ao pátio interior do palácio do rei, que fica em frente ao salão do rei. Xerxes estava sentado em seu trono na grande sala real, de frente para a entrada principal. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela, estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão, em sinal de atenção. Então Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. É assim com Deus também. Nós não poderíamos chegar à sua presença, mas ele estica o cetro dele e diz: podem chegar perto aqui. Então o rei lhe indagou: que é que tens, rainha Esther? Dize-me, pois, que desejas, e ainda que seja metade do meu reino, te darei. Isso diz o Senhor também para nós. Que é que desejas? Porque até metade do reino eu te darei. O reino que é infinito, o Senhor está pronto a nos fazer parte dessa infinitude, dessa eternidade. Queridos, há um detalhe histórico aqui. Oferecer a metade do reino era uma expressão usual de promessa sem limite. O que mais parece com a obra de Jesus, senão uma promessa sem limite, Marcos 6:23. O que é isso? Oferecer até metade do reino? O reino é eterno. E você poder fazer parte. Então, os amigos mais próximos, os familiares mais próximos, que têm acesso, eu estou muito distante, por favor, façam chegar a todos a necessidade. E o Senhor nos dará, não metade, mas nos dará a possibilidade de participar do seu reino. Os reis orientais antigos eram, em geral, facilmente induzidos pelas paixões a fazer extravagâncias, tanto para o bem como para o mal. Agora se revela quão providencial era o fato de Ester ter ficado em silêncio e não ter revelado sua descendência, pois já teria sido iniciada no plano de Amã. Pare e pense, onde Deus permitiu que alguma situação acontecesse para você ter ficado em silêncio, mas depois Deus te colocar numa posição onde você tem possibilidade de fazer aquilo que precisa ser feito. A soberania de Yahvé conceder a Ester a beleza e inteligência necessárias para conquistar o favor do rei. A providência fez com que o rei ficasse devedor de um favor a Mardoqueu na hora crítica. E ainda o fez perder o sono. Imagine, Deus não dorme, né? Mas chamou atenção. Fez perder o sono. Quer dizer, Deus está atento agora. Justamente na hora mais adequada, vira lembrar-se daquela dívida de gratidão com Mardoqueu, e não gratidão, mas de alegria de Deus em saber que você foi participante. Há uma prótese a ser comprada, há um lugar para a moradia, há uma atendente que precisa ser feita 24 horas, né? Mais de uma para ver um revezamento. É tempo. O Senhor não está dormindo. E Ele espera que você honre o nome dEle. E honre os seus antepassados, como no caso do genro. Honre os antepassados para que você possa agradar o coração de Deus. No caso aqui, fez perder o sono justamente na hora mais adequada. Vira lembrar-se daquela dívida de gratidão. Deus não nos deve nada, mas se alegra. Essa mesma providência já havia sido adiado a hora da morte aos judeus. E ele está pronto a dar vida, vida em abundância e vida eterna. Versículo 4. Contudo, Ester lhe respondeu, se for do teu agrado, ó rei, venha hoje com Ramã ao banquete que eu lhe preparei. Então o rei imediatamente exclamou, depressa, trazei Ramã para que atendamos ao pedido de Ester. Olha o que Deus pode fazer quando um homem, uma mulher, se colocam na mão de Deus. E assim o rei Ramã foram ao banquete. E assim o rei e Ramã foram ao banquete que Ester havia planejado e mandado preparar. Enquanto saboreavam o bom vinho do palácio, o rei perguntou uma vez mais a Ester, mas o que de fato queres que eu te faça? Dize-me e sereis atendida. Qual é o desejo do teu coração? Até a metade do meu reino te será dada. Eu pergunto aos irmãos, agora, os que oram, glória a Deus, muito obrigado. E os que não estão orando, mas são da família, o que vocês querem que seja feito? Deus está pronto a ouvir a oração. Fez um milagre já no físico, está pronto a fazer mais. O que deseja o teu coração? Se o coração dos envolvidos estiver quebrantado, o Senhor está pronto a nos fazer parte da metade desse reino ou da totalidade dele no que tange à eternidade. Diante dessa palavra do rei, Esther rogou: aqui está, pois, a minha petição e o meu desejo. Expresse isso ao Senhor. Se é da vontade do rei demonstrar sua bondade e generosidade para comigo, e se lhe agradar atender a conceder o meu desejo, que o rei Ramã venha, o rei e Ramã, duas vezes, né? Venham também amanhã ao banquete que vou preparar em vossa homenagem. Então, naquele momento, terei minha resposta pronta e apresentarei ao rei. Bom, queridos, até aqui foi Esther se dirigindo à presença do rei. Agora é feita uma forca para Mardoqueu. Vamos ver a segunda parte? Naquele dia, Amã saiu alegre e satisfeito. No entanto, ficou irado quando percebeu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem demonstrou qualquer reverência diante da sua presença, porque esse homem era temente a Deus e não se prostrava diante de qualquer divindade ou diante de qualquer outra pessoa. E nós somos chamados a não nos prostrar diante do mal e manter uma postura temente ao Senhor. Ainda que tenhamos falhas, pecados que foram perdoados, não nos dobremos diante da iniquidade, mas dirijamos as nossas palavras para agradar o coração do Senhor. Todavia, Amã conseguiu controlar sua fúria e foi para casa, reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher. Amã começou a gabar-se da grande riqueza que havia acumulado, de seus muitos filhos e de como o rei havia honrado e promovido acima de todos os nobres e ilustres oficiais da corte. E disse mais, Ramã, com arrogância: além disso, sou o único no império que a própria rainha Esther convidou para acompanhar ao rei no banquete que ela preparou em homenagem a Xerxes. Ela me convidou para comparecer também amanhã na companhia do rei. Cuidado, cuidado, irmão, irmã, com arrogância. Ele ficou todo arrogante. Cuidado para não dizer: ah, eu estou alcançando tudo que eu desejo. Eu estou morando onde eu desejo, usufruindo de bens para o meu bel prazer. Cuidado, cuidado, porque o juízo de Deus, não o meu, mas o juízo de Deus é para frustrar o propósito daqueles que pensam que estão em condição de viver a sua própria vida sem a presença do Senhor na prática. Versículo 13: contudo, não me darei por plenamente satisfeito quando vir aquele que judeu, Mardoqueu, sentado à porta do palácio real. Então Zeres, sua esposa, e todos os seus amigos lhe deram o seguinte conselho: ora, manda fazer uma forca com mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja sumariamente enforcado nela. A mulher de Amã disse: prepara uma forca. Tem gente que prepara uma forca para o próximo. Mas cuidado, cuidado, cuidado com o que você está fazendo da sua vida. Depois alegra-te, disse a mulher, e vai com o rei para o banquete. Ramã gostou de ouvir aquela sugestão e, imediatamente mandou que se construísse a tal forca. Eu deixo essa palavra simples, mas direta, de que César se dirigiu à presença do rei e conseguiu encontrar favor. Nós podemos nos dirigir à presença do rei dos reis e encontrar favor dele. E aquele que se gabava de estar curtindo os bens dessa vida, cuidado, porque o texto nos fala que Mardoqueu foi, ele foi enforcado, nós ainda vamos ver. E há pessoas que vão ser enforcadas espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, socialmente. Cuidado, para você não preparar uma forca para matar o outro e depois ser morto por essa própria forca que o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Criador do Universo, pode preparar para você. É tempo de arrependimento, é tempo de quebrantamento, é tempo também de uma atitude como fruto do arrependimento, é tempo de tornar-se um verdadeiro seguidor, uma seguidora de Jesus de Nazaré, para que essa forca não venha sobre vocês e sobre seus filhos e sobre todos aqueles que estão envolvidos nesse processo de armar uma forca para matar uma pessoa mais em condição de fragilidade, porque Deus vai reverter. O número 3 é a virada da história, virada completa da história, que lembra Jesus, que virou completamente a história. E agora, quem tem Jesus será salvo. Quem não tem Jesus será condenado. Eu repito, não é uma questão de nunca ter errado. Não é uma questão de errar, mas é uma questão de arrepender-se do erro, de quebrantar-se e de dizer, eu vou fazer a vontade do meu Pai. Nisso, queridos, conhecemos o amor de Deus, em que Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Que dirá para os nossos parentes? Que dirá para a mãe? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E 3,16, eu acabei de falar. Nisso conhecemos. Nós não conhecemos alguém porque canta na igreja, não conhecemos porque toca na igreja, não conhecemos porque fez um curso na igreja. Não, o texto diz assim, nisto conhecemos o amor de Deus, em que Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a vida. Não é dar um pouquinho, não é dar a sobra, não é dar mais ou menos. Nós temos que dar a nossa vida pelos irmãos. Nisso eu me alegro, irmãos, nesses 40 anos, vou fazer 41 anos de conversão, em tentar buscar dar o melhor. Os erros aconteceram antes da conversão, depois da conversão, já no início e depois no meio, e quem sabe agora no pastorado. Todavia, tenho consciência de que meu Senhor é o Rei dos Reis e o cetro dele está estendido, que a obra dele para comigo foi feita na cruz do Calvário e ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Ele teve a graça de me despertar para um novo nascimento e mais do que isso, me justificou, eu sou justificado pela fé, me justificou de todo pecado e tem me santificado, apesar das incongruências, está me preparando para a graça que glorifica. Que Deus abençoe. E eu peço uma coisa, que você faça essa mensagem chegar a todos que estão interessados. Muito obrigado a todos que estão orando, pela Suzy, minha irmã. Muito obrigado a todos que se envolveram nesse processo de visita, de cuidado. E agora, nessa nova fase, eu conto com o engajamento das duas famílias que se fizeram uma só no casamento. E que essa palavra seja dita de modo claro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Olha só, ele não amou mais ou menos, nem pouquinho. Ele amou de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E encerro. Nisso conhecemos o amor de Deus. Não conhecemos o amor de Deus por questões litúrgicas que estão além da história. Não, nisso conhecemos o amor de Deus. Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar o quê? Um pouquinho. Não. Devemos dar o quê? Mais ou menos. Não. Nisso conhecemos o amor de Deus, em que Cristo deu a vida por nós, deu tudo. E nós devemos dar tudo. Nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Que dirá dar a vida pela mãe, pela sogra? Que dirá dar a vida pelo parente? Essa é a palavra que Deus me coloca no coração. Toda a bênção que veio sobre Esther, toda a vitória que ela teve se dirigindo ao rei, e essa vitória é partilhada conosco na medida que nos dirigimos à presença do Rei dos Reis. E vimos também que foi feita uma forca para o Mardoqueu, que estava confortável na sua própria vida. E hoje o Senhor nos fala, isso que aconteceu com Mardoqueu pode acontecer com qualquer um, se não se atentar para esse fato. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que Deus desperte a todos para andar com Jesus e para viver na imagem e na semelhança, no modelo de Jesus. Dê tudo, entregue tudo. Eu vou falar do relatório, ou nessa semana, vamos ouvir a pastora, ou nessa semana ou depois. Entregue tudo, ou então não será nada. Como diz um lindo cântico de um quarteto da Arautos do Rei, da Igreja Adventista, se ele não for o primeiro, já não será nada. Ou ele é o primeiro, ou ele é o Rei dos Reis, e você dá tudo para ele, ou não adianta dar alguma coisa, porque ele considera como nada, ele só aceita se nós dermos tudo de melhor uns para os outros. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita do Espírito Santo, seja sobre nós e sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo chamado cristão, e isso permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.